O primeiro samba que o Zeca Pagodinho teve gravado na vida foi esse aqui. E eu fui aqui e gravei, né? E ele cantou comigo. Vamos lá. Palma na mão, gente. Não pense que meu coração é de papel. Não brinque, não brinque com o meu interior. É o camarão que dorme. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Camarão que dorme. Não pense que meu coração é de papel. Mas não brinque. Não brinque com o meu interior. Camarão. Camarão que dorme a outra venda. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Camarão que dorme. Camarão que dorme a outra venda. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Não quero. Não quero que o nosso amor acabe assim. Um coração. Quando o homem é sempre amigo. Só não faça gato e sapato de mim. Pois aquele que dá pão também dá cachimbo. Só não faça gato e sapato de mim. Pois aquele que dá pão também dá. Não pense que meu coração. Não pense que meu coração é de papel. Mas não brinque. Não brinque com o meu interior. Camarão. Veja meu sentimento com desdém. Enquanto bem, existir o mal tem cura. Vai, madrinha, vai. A pedra é muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água tanto bate até que fura. A pedra é muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água tanto bate até que fura. Não pense que meu coração. Não pense que meu coração. Olha a palma da mão. É de Madureira, é de Madureira, São José. É de Madureira, é de Madureira, é de Madureira, São José. É de Madureira, é de Madureira, São José. É de Madureira, São José. São José, proteja essa serrinha. Que felicidade minha é poder te contemplar. Tua capela é tão bela e feito morro. E quem te pede socorro não é só quem vive lá, vai. Quem te agradece por ser tão bem assistido e ter sempre conseguido tantas glórias a teus pés. Quem sobe o morro, é, morro carregando lata d'água. Certo que se esquece a mágoa, faz o samba brincadeira e de onde é. É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira. A Madureira tem. A comandanha do. Comandanha do jamais. Esse se encantou, sabe o quê? Sabe o que é chorar? Esse mundo não tem professor. Na matéria do amor ensinar. Dois amor é difícil curar. Ai como dói. Ai como dói. Como dói a dor. Jamais. Sabe o que é, Zé? Sabe o que é chorar? Esse mundo não tem professor. Na matéria da dor ensinar. E nem tão pouco se conta, doutor. Dois amor é difícil curar. Diz. Chico preto, malandro, veneno. Agora é sereno, vivo de paixão. Sorte dele ser correspondido. É bem sucedido. Um ano em pão. O contrário foi. O Chico tão velho e tão rico, dono da razão. Trabalhou sem poder financeiro, pois não há dinheiro que compre emoção. Ele que viaja de saber, mas ela jogava em embarcação. E saiu de uma de calor, um dia chegou ao alto mar. Mas o sonho naufragou, hoje amor é difícil curar. Mas o sonho naufragou, hoje amor é difícil curar. Ai como dói, ai como dói. achar. Só com novo amor pra cicatrizar. Alô, Vaguinho! Alô, Vaguinho! Alô, Vaguinho! Alô, Vaguinho!